Rüdiger. Sat 08, decolados 44, controle agora em 119, decimal 80, tomou voo, boa noite. 19-8, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, objeto 6708, decolado, mantendo a proa. 6708, contato radar na decolagem, sua nível 330, saída PUC, transfer Aracaju. PUC, Aracaju, foto pro nível 330, S6708. 6708, com 106 a bordo, 106, autonomia de 4 horas e 20, alterna Galeão. Galeão 106, 4 e 20, táxi autorizado, via Juliette Alfa, posição 0-0, torno no 8, decimal 6, altímetro no 0-1-3, que é a boa viagem, voo 940. Obrigado, Juliette Alfa, ponte 0-106, voo 940, 1013. Salvador, boa noite, gol no 884, 180, parou no 50, sente deformação Delta. Gol no 884, acena identificação, chegada Mari, desceu nível 050. Identificou, 050 na Mari, gol no 884. E Salvador, muito boa noite, gol 940, se aproxima, pode esperar, 10. 6708, passa nível 1110, chame Recife no 2685, alterna no 2545. 2685, 2545, obrigado, boa noite. 2013, gol no 940. Romano 273, suspeito estacionamento na posição 612. Autorizado, chame para o táxi 1273. Chama lá para o táxi 1273. Zero, boa noite. 398, boa noite. 19, 4, 0. 97. Salvador, boa noite. Gol 1940. Gol 1940, contato radar, subo nível 360, saída da Etron, São Giné. Ok, ascensão. Ascensão 360, Dael Diner, gol 1940. Solicito R9 da 10, cidade após ETAP, Serra Vitor 366. Afirmativo, após ETAP, na Pronto Serra Vitor 366, desça para 2.500, ajusta no 0 no 3 após ETAP. Após ETAP, 2.500, 1013, gol no 884, grato. Ligou no 940? Siga. Devido formações no alinhamento da radial 98 da subida, possível voar paralelo aqui pro 200 à esquerda da radial 98? Autorizado pro 200, gol no 940 para desvio. Ok, grato, no 940. Na Campinas. Observe o pushback, vai posicionar a sua direita no passeio do pátio 3. Após, com segurança, via pátio ou Juliette, no ponto de espera Tour 186, Tinto 1013, boa viagem, gol no 273. Autorizado, táxi, vai fazer via pátio ou gol no 273. Muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa. Gol no 776, sendo identificação, chegada Mari, desceu nível 050. 050, chegada Mari, 776. Sentiu o gol que chamou só. O gol chamando só no gol. Até o Tenente, qual é a matrícula? É o Golf Oscar Alfa. Golf Oscar Alfa. Autorizado a saída do portão e prosseguir o reboque até através do portão 4 inicialmente. Ok, já. Já mantém a escuta permanente aí. Autorizado alinhar e decolar pista 1-0. O vento 1-50 graus com 0-7 nós, ajuste 1-0, 1-3. Autorizado alinhar e decolar, agora 273. Guarulhos 355-70, táxi à direita, Juliette Alfa, ponto espera no 0, torre 118, decimal 6, altímetro 1013, boa viagem, tá 3. Boa noite, 7. Boa noite, tá 3, 197, ponto lá. Boa. Bono 940, passa nível 130, chame Recife no 288, alterna 133-25. 288, alternativa 123? 133-25. 273, decolada 59, controle agora em 119, decimal 80, bom voo, boa noite. 190, confirma? 198, boa noite. 198, boa noite. 4, chame Torre Salvador, 118, decimal 6. 86, até daqui a pouco, no decimal. Controle, boa noite, é o voo 273, decolou o perfil da... Gol no 273, contato radar, subo nível 380, sai da Gol e Gonza. Posição. Salvador, boa noite, gol no 884, final da 1-0, baixar trabalho. Gol no 884, autorizado pouso, pista 1-0. O vento 1-60 graus com 0-7 nós, ajuste 1-0, 1-3. Os primeiros 90 metros, pista 1-0 estão fechados. Pista restrições, 1-13, livre pouso 1-0. Gol no 884. 76, após ETAP, desça para 2 mil pés, ajustando 0 no 3, autorizado final, reporta estabilizada. Desça após ETAP, desce para 2 mil pés, ajustado 0 no 3, mal 76. T97, visual com o Bang da Guna, curta final do 1-0. Tem uma ativa, tá 3-1-7. Tá 3-1-7, após a passagem do Bang da Gol, está autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Após a passagem do tráfico da Gol, está autorizado a alinhar e manter capiceira 1-0, tá 3-1-7. Solo 04, direita, chama o solo 21, decimal 9, boa noite. Direita 219 no 884, daqui a pouco. Após o TAP, excetual a aeronave, pode aprovar o 366, deixando para 200? Autorizado, aprovo de servidor 366, ajustando o 0 no 3. Gente, no 0 no 3, pelo 366, então, o 976. Posto estabilizado, com o 976. E para o 612, agora no 884. Passa nível no 30, chame Recife no 288, alterna 1 no 3325. 1884, informa a nave da companhia sendo rebocada do pátio 1 até o pátio 3. Então, de passagem a mesma aí pela Juliette, já está quase cruzando após o ingresso pela Juliette para o 612. Após o reboque da companhia, ingresso via Juliette para o 612, gol no 884. Salvador, boa noite, é o 3603, boa noite, 340 Guarulhos, aguardo para a cópia. Sítio de coordenação para 380, 3603, tem informação essa, mas sua escuta, grave. O cliente 380 será coordenado, então. Controle, boa noite, está 3197. 3197, contato radar, sumo nível 360, saída da El, transição Blast. Da El Blast 360 aqui. Obrigado, Golo 776. Golo 776, passa CA Vitor 366, complete final, chame torre 1286. Gente, torre 1286, Golo 776. Está 3603, é o solo para quanto? Prossiga, 3603, né? Curta. Solo 3 está autorizado, nível 380 para Guarulhos, aerovia Upper Whisky 50. Decolando na pista 10, curva direita, saída da El, transição de Né. O transponder é 5130, controle em 1980, contexto. Autorizado até Guarulhos, nível 380, Upper Whisky 50, decola da 190, curva direita, saída da El de Né. Aciona 5130, controle em 1198, alcança 3603. 3603, correto, chama o ponto para o posto de acionamento. Vai reportar 03. 90 metros, 90 metros, pista 10 fechado, ajuste 1013, aguarde autorização de pouso. Gente, espelho 90 metros fechado, aguarde autorização de pouso, igual a 776, está visual agora. Gente, tráfego agora avistado, pouso autorizado, pista 10, o vento 160 graus, 079. Gente, o Gol 976, nível pouso, pista 90. Passa nível 120, chame Recife 1288, alterna 13325. 288-13325, boa noite. Boa. No 776, no solo aos 12, direita 1219. Direito 219, igual a 776. Salvador, igual a 776, boa noite. Boa noite, Gol 776, prossiga na Alfa e Índia, até o portão 02. Alfa e Índia para o portão 02, Gol 1776. 3561, boa noite, qual o nível, Brasília? 380, senhor. 380, senhor, coordenada, guarde pra copa. Guarde não copa, do 3561, posição 08, sempre tem informação eco. Para o feedback acionamento, está no 03. 3603, colega, equipe de solo, após o estacionamento do Gol, à sua direita, está livre, seu puxo e chama para o ataque. A coordenar após a parada da aeronave à direita, 3603, autorizado. Forma ataque.